Recordo do meu passado, da minha infância sofrida, do corre da minha mãe. Meu pai tão cedo se foi, destino trágico, sombrio. Minha mãe guerreira, da vida não desiste. Três filhos para criar, a caminhada persiste. Nesse caminho de dor, quando moleque aprendi, nas lágrimas da minha mãe, foi aí que eu nasci. Só então compreendi que a vida é um sopro, num piscar de olho. Você nem viu, já tá morto. Penso na vida do crime, quantos irmãos já morreram. O vacilo da vida, anteciparam seu enterro. Minha mãe fazendo tudo, me ausentar eu não podia. Todo emprego é emprego, sustento pra minha família. 11 anos de vida, minha parte eu já fazia. Mas o tempo passa, tudo de ruim vem pra cabeça. Jesus, como me arrependo. Mas o tempo não tem volta, nesse mundo das drogas. Caminho, viagem sem volta, caí na contradição. Prometi nunca roubar meus valores, minha vida. Não sei aonde está minha mãe, minha rainha. Uma coisa eu te prometo: enquanto estiver vivo, cê não passa mais aperto. Agora tenho de tudo, menos a tal felicidade. Hoje pelo menos no meu barraco não tem frio, mas infelizmente o meu sustento é um fuzil. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Quando penso em você, fecho os olhos de saudades. Não sei se é emoção ou saudades da liberdade. É, atrás das grades uma lágrima desce, irmão. Atrás das grades rezo a Deus pedindo perdão. Dia de visita, minha mãe vem me visitar. De longe vejo tristeza em seu olhar. Não posso imaginar como meu filho deve estar. Na escola, na rua, em casa, sei lá, começo a pensar, a me lamentar. Quando eu era criança ainda posso lembrar, nas esquinas da vida tentando a vida levar, pedindo sempre a Jesus pra nos ajudar, pedindo proteção enquanto aqui eu estar. Infelizmente caí na armadilha do sistema. Hoje compreendi que o crime não vale a pena. 8 de janeiro, um assalto, um esquema, pneu queimando o chão, primeira cena, loteria lotada. Aí é mal. Caí pra dentro, eu e dois chegados. Sentimos puro veneno acertado nas costas e o meu sangue escorrendo. Algemado, jogado dentro da viatura. 8 anos trancado, 157 à toa. Sonho de moleque, agora bem distante. Hoje fecho os olhos e lembro daquele instante. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa, menos a felicidade. Na semana, na pura adrenalina, de olho na vizinhança, na pura e na esquina. Cotidiano macabro, mas foi eu que quis assim. Eu só queria ter uma vida boa, um pouco de dignidade, ajudar minha família, meus irmãos, minha cidade. Quem diria a ironia, a mais pura cabritagem. Puro ódio, na verdade, é no peito que me invade. Dia a dia na periferia me traz muitas lembranças. Lembro da injustiça, lá se foi as esperança, matança e desespero. Eu vou ganhar o mercado primeiro. É, não tive escolha, é o jeito. A Aquele cara bandido não mala, comete a falha, o sangue se espalha, que circula sistema na rua. Eu não aceito, se dizem perfeito, trabalho direito, chacina demais, como animais irracionais que eles são, não pede perdão. Tambor gira, espinha esfria, vai pro saco, um defunto, mãe de luto, sete palmos, um tributo, e fim da história. É, como sempre uma pistola, eu me afogo nas drogas. Não sei se dá tempo de me resgatar, só sei dizer que tem Jesus pra me ajudar. Quero ficar frente a frente com quem me induz ao mal. Sonho de liberdade, crime, juízo final.